certo homem morava na roça. Ele levantava todo dia bem cedinho para ir trabalhar. E ele tinha ali o seu enxadão de estimação. Aquele enxadão facilitava o seu trabalho. Ele vivia conservando, afiando, amolando aquele enxadão. Era sua ferramenta de trabalho. Com aquele enxadão, ele ganhava o pão de cada dia. Ele estimava muito aquele enxadão, principalmente porque aquele enxadão tinha sido do seu pai. E havia nele um valor sentimental. Mas um dia, pela manhã, aquele homem acordou e se preparou para ir para o campo. E depois de haver tomado o café da manhã, ele foi pegar o seu enxadão. E cadê o enxadão? Ele começou a procurar o enxadão. Ele viu o vizinho saindo já um pouco mais distante pelo caminho. E ele pensou, aquele vizinho, ele pegou o meu enxadão. Ele pegou sim, foi ele. E ele ficou com aquele tormento o dia todo, foi o meu vizinho. Deixa eu reparar melhor nele. E quanto mais ele observava aquele vizinho, mais ele chegava à conclusão de que aquele homem não era honesto. Olha o jeito dele. Fica olhando meio de lado, desconfiado. Pessoa honesta, olha no olho da gente. Olha como ele anda. Sempre vai pisando de levinho, como se tentasse surpreender alguém ou chegar sem ser visto. Caminha como ladrão. É, ele é ladrão sim. Como é que eu não desconfiei antes? Foi ele que roubou meu enxadão. E olha só. Ah lá, vai entrar na casa dele. Olha só, deixa eu reparar. E aquele vizinho, antes de entrar em casa, olhou para a esquerda, olhou para a direita e entrou. E o homem que tinha tido seu enxadão desaparecido pensou, é isso mesmo, foi ele. Olhou para a esquerda, olhou para a direita, ele é o ladrão. Estou sabendo, foi ele mesmo. Quer saber de uma coisa? Vou pegar o meu cavalo agora. Vou até o centro da cidade e vou dar queixa dele na delegacia. Hoje eu vou trazer a polícia aqui e eu vou achar o meu enxadão. E decidido, ele foi até a cocheira para preparar a sela no cavalo. Quando ele olha do lado, ali estava o seu enxadão. Ué, é o meu enxadão. Mas é o meu enxadão? Deixa eu conferir se é o meu enxadão. Aí ele pegou o enxadão e olhou, esse mesmo. Puxa vida. E eu pensando que o vizinho tinha roubado o meu enxadão. Pobre vizinho. Aí ele foi para casa e comentou com a esposa dele. Mulher, o meu enxadão foi parar lá na cocheira. Como que isso é possível? Ah, marido, foi o nosso filhinho hoje. Ele queria trabalhar na roça, ele ficou brincando de papai. E acho que ele guardou ali o enxadão. Não sabia que você estava procurando. Pois é, mulher. Eu estava procurando, sim. Aí ele foi dormir. E no dia seguinte, quando ele pegou o seu enxadão para ir trabalhar, ele encontrou com um vizinho. E foi andando logo atrás do vizinho. E o dia inteiro ele ficou reparando naquele vizinho trabalhando na roça. E ele pensou, puxa vida, ele anda como uma pessoa honesta, educada, gentil. Ele olha do lado para admirar a natureza, para ver as outras coisas, para ver o pé em que o trabalho e a colheita está. Este homem, ele tem um olhar sincero, um olhar bom. Puxa vida, esse vizinho realmente é uma pessoa excelente. E ele não percebeu. Aquele homem, o dono do enxadão, não percebeu que o vizinho era excelente, sim. Ele é que precisava se autoavaliar e corrigir os próprios defeitos que não enxergava. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O argueiro era um pequeno cisco, e a trave era uma travessa que sustentava o teto da casa. Jesus disse que nós temos este defeito, e se assim nós vivemos, somos hipócritas. Porque reparamos e criamos defeitos no nosso semelhante, julgamos a pessoa e condenamos, e não reparamos que o defeito está em nós, que não estamos enxergando direito por causa dessa imensa trave que está na frente dos nossos olhos. A ordem de Jesus é: se autoexamine, corrija os teus próprios defeitos, limpa o teu coração, se conserta com Deus, e quando você estiver com a tua vida consertada, aí, quem sabe, você poderá ajudar o teu irmão. Ouça a palavra de Deus: a ninguém julgue em tempo nenhum. Não fomos constituídos aqui na terra para julgar qualquer pessoa. Deus não nos chamou para esta tarefa. Há somente um juiz, o grande juiz, o juiz dos vivos e dos mortos. A ele foi dado todo o juízo, e diante dele todos os joelhos se dobrarão. E o nome desse juiz é Jesus Cristo. Se você não quer passar por este julgamento, então ouve o que ele disse: não julgueis, para que não sejais julgados.